Namastê, caros ouvintes. O Deus que habita em mim saúda o Deus que habita o coração de todos e cada um de vocês. Uma vez mais, sejam todos bem-vindos a mais esta edição do programa Lux Esotérica, que está com vocês sempre procurando trazer os temas da espiritualidade, os melhores temas do ocultismo, do esoterismo e da teosofia. Um canal de comunicação que está sempre a serviço da transmissão da filosofia dos mestres da grande fraternidade branca, a fraternidade da compaixão e da sabedoria dos seres aperfeiçoados e iluminados que atingiram a iluminação nesse planeta. E o nosso programa está justamente trazendo para vocês, ouvintes, nesta fase do nosso programa, as meditações com frases, com excertos das cartas dos mestres de sabedoria, as chamadas Mahatma Letters, as cartas dos Mahatmas, os grandes sábios da fraternidade transhimalaica, ou seja, do braço transhimalaico da grande fraternidade branca, e também de mestres do braço egípcio da grande fraternidade, bem como da linhagem europeia, na figura do mestre Conde de Saint-Germain, do mestre Serapis Bey, da fraternidade egípcia, e principalmente cartas que vieram pelos mestres Moria e Kutumi, cartas, caros ouvintes, que não foram canalizadas, que não foram captadas mediunicamente ou por qualquer meio que necessitasse de um amanuense, mas sim foram cartas diretamente precipitadas, materializadas, um material realmente excepcional que tem a própria caligrafia do mestre Moria com a sua distinta tinta azul, aliás eu sempre confundo isso, com a sua tinta vermelha do mestre Moria e a tinta azul do mestre Kutumi. Essas cartas estão lá armazenadas, guardadas no setor de manuscritos raros do British Museum em Londres, e realmente é um material excepcional que até hoje é fruto de pesquisas, pois ali em cerca de 150 cartas, e não são só apenas essas que nós citamos aqui, pois existem também outras cartas desses mestres que estão guardadas na Sociedade Teosófica na Índia, mas o grosso dessas cartas, que inclusive foi publicada, se encontra exatamente no livro chamado As Cartas dos Mahatmas, ou The Mahatma Letters, que foi publicada aqui no Brasil pela editora Teosófica, em 2 volumes. E esse livrinho que nós estamos utilizando é o Meditações Excertos das Cartas dos Mestres de Sabedoria, também foi editado no Brasil pela editora Teosófica. E antigamente também havia uma edição dos amigos do grupo Anibesant, lá do Rio de Janeiro, que também fizeram a sua edição desse material. E vocês podem ler ao menos as cartas do mestre Moria e do mestre Kutumi na página inicial da loja esotérica virtual em www.levir.com.br. Procurem lá as cartas do mestre Moria e do mestre Kutumi. E esse livro, ouvintes, ele está dividido em 12 grandes virtudes. E nós estamos chegando no dia de hoje para considerar com vocês a virtude da simpatia. É mais uma das grandes virtudes ressaltadas pelos mestres nas suas cartas. Então vamos dar início ao estudo de hoje, lendo aqui as primeiras duas cartas, as primeiras três cartas sobre simpatia do mestre Kutumi. Obviamente que não é a carta toda, apenas algumas frases para a nossa reflexão, para a nossa meditação. Então, o mestre Kutumi transmitiu o seguinte: assegurai-vos da assistência de meus bons votos pessoais. Se realmente necessitardes, uma vez por outra, do auxílio de um pensamento feliz, à medida que vosso trabalho progredir, esse, provavelmente, penetrará por osmose em vosso cérebro. E mais uma frase: espero que pelo menos compreendais que nós, ou a maioria de nós, estamos longe de ser as múmias sem coração e moralmente secas que alguns imaginam. E aliás, ouvintes, nesse quesito de imaginação com relação aos mestres, a coisa realmente está complicada, porque os verdadeiros mestres da Grande Fraternidade Branca, que pela primeira vez, de uma forma tão pública e tão livre, foi informado ao mundo através da literatura de Madame Blavatsky, que se tornou uma discípula do mestre Moria, esses mestres, ouvintes, jamais tiveram seus nomes tão amplamente divulgados. E obviamente que isso tem mais de um século que essa primeira literatura esotérica, teosófica, foi publicada, e de lá para cá muitas pessoas têm dito que são discípulos dos mestres, e principalmente há pessoas que se dizem canalizadores dos mestres de sabedoria. Então eu gostaria de deixar bem claro aqui, e obviamente que essas frases aqui não entram nesse ponto, mas como o nosso programa visa exatamente comentar esse material, os mestres expressam muito claramente nas suas comunicações que eles não precisam de intermediários quando eles querem se comunicar com as pessoas. Então, aqueles que se dizem amanuenses, que se dizem canalizadores, que na condição de médiums dizem canalizar, transmitir, psicografar cartas dos Mahatmas, ouvintes, estão fazendo uma coisa que os mestres, obviamente, desautorizam. Os mestres não se utilizam de médiums, eles não se utilizam de canalizadores, eles têm poderes psíquicos que permitem a eles, quando eles assim o desejam, transmitir diretamente cartas, documentos e até, se for o caso, se materializarem na presença das pessoas através do poder que os hindus chamam o poder de Kriya Shakti, ou seja, o poder de criar formas e criar inclusive o chamado Mayavirupa, ou seja, a forma que é ilusória, mas é uma projeção da imagem do mestre que permite que eles se comuniquem com discípulos a longa distância. Então, caros ouvintes, saibam que qualquer pessoa que se diz canalizador do mestre está, obviamente, em desacordo com o que eles mesmos disseram. Naturalmente que essas comunicações podem ter, as comunicações modernas podem ter algum conteúdo espiritual, podem ter ensinamentos morais, mas isso é fruto exclusivamente da espiritualidade desta pessoa que é um médium, dessa pessoa que é um canalizador, que está dizendo que canaliza o mestre. Muitas vezes nós sabemos que existe uma relação mitológica, né, mítica, entre as pessoas e a figura dos mestres. Óbvio que hoje existem milhões e milhões de pessoas que conhecem a existência dos mestres da Grande Fraternidade Branca. Há milhões e milhões de pessoas que clamam pelo Mestre Jesus, que emitem as suas vibrações, suas meditações em direção ao Buda. Todos esses mestres, ouvintes, estão perfeitamente vivos e encarnados sobre esse planeta. Mas, obviamente, que eles não podem atender pessoalmente as pessoas. Daí essas duas frases que o mestre coloca: aqueles que estão em contato com eles, devido ao fato de terem se tornado ao longo das encarnações seus discípulos, eles podem receber bons pensamentos e vibrações vindas dos próprios mestres. Mas vocês podem, isso é até um conselho que eu dou a vocês, quando vocês toparem por aí com alguma comunicação que dizem vem dos mestres e vocês perceberem que aquilo realmente é uma coisa muito pueril, muito simplória, vocês realmente podem descartar, porque se vocês lerem estas cartas que são verdadeiras, porque são cartas reais, objetivas, estão tinta no papel, caros ouvintes, guardadas lá no Museu Britânico, ali vocês vão ver exposto uma cultura humana realmente muito grande, típica realmente de pessoas que estudaram muito, como foram realmente os mestres de sabedoria, como o são os mestres de sabedoria. Eles são pessoas extremamente cultas, inteligentes, dominam várias línguas, fazem citações literárias e realmente não escrevem cartas a torto direito diariamente por meio de pessoas que dizem canalizar esses mestres. Mas com certeza, aqueles, caros ouvintes, que têm a sua devoção voltada para os mestres, psiquicamente, através das nossas almas, dos nossos espíritos, com certeza nós estamos mantendo uma relação profunda com esses mestres. Mas não esperem, ouvintes, respostas, não esperem que o mestre vá se materializar na frente de vocês, que vocês vão ter visões ou vão receber correspondência dos mestres. Pois os mestres esperam que nós subamos até o nível aonde eles estão. Não são eles que têm que descer até aqui embaixo, no nível onde nós nos encontramos. Eles esperam que nós sigamos até o seu mundo. E não, eles preconizam que que eles tenham que descer até aonde nós estamos. E a próxima frase, caros ouvintes, vai deixar isso bem claro. E também o mestre Kutumi deixou muito claro que eles não são, pois aqueles que conhecem a sobriedade, a seriedade, a severidade, caros ouvintes, desses mestres, principalmente do mestre Moria, que é o mestre do primeiro raio, um raio que tem por si só um porte, uma seriedade tão profunda, muitas vezes imaginam que eles são pessoas que têm o coração duro. E isso, caros ouvintes, é a maior mentira ou a maior ilusão que nós podemos ter em relação a eles, pois eles são pessoas que têm os corações cheios de amor, principalmente de compaixão pela humanidade. Mas vamos a mais uma frase aqui que eu acho que vai ser muito esclarecedora, caros ouvintes, com relação aos mestres, que diz o seguinte, e é do mestre Kutumi, na sua maravilhosa tinta azul. Ele nos diz o seguinte: a unidade fortalece, e desde que o ocultismo em nossos dias se assemelha a uma guarda avançada, são indispensáveis a união e a cooperação. Com efeito, a união implica concentração de força vital e magnética contra as correntes hostis do preconceito e do fanatismo. É isso, caros ouvintes, que nos exortam os mestres com relação à simpatia. Pois no papel é muito bonito se colocar a palavra fraternidade, se colocar que as pessoas são todas irmãs, que nós fazemos parte de uma grande irmandade, de uma grande unidade, caros ouvintes. Mas, na prática, nós sabemos que o ser humano se comporta de uma forma contraditória com relação a isso. Então, aqueles que são espiritualistas, que são religiosos, têm que ter, caros ouvintes, uma estrita observação desses princípios. Jamais trabalhar contra a unidade, contra aquela concentração de forças que a própria cultura popular já conhece. A união faz a força, caros ouvintes. E no mundo oculto, isso é uma realidade muito maior. Pois no mundo interno, no mundo astral, no mundo mental e espiritual, as correntes emocionais e as correntes mentais, elas têm, obviamente, uma força muito maior. Então é muito melhor, caros ouvintes, nós deixarmos a nossa fraternidade atenta e ativa no plano emocional e no plano mental, do que simplesmente demonstrá-la meramente, exteriormente, com abraços e com cumprimentos de mão, que qualquer um, obviamente, pode dar, e qualquer artista, qualquer ator ou atriz pode emular, pode fazer isso, mesmo que a pessoa seja indiferente. O que importa mesmo, caros ouvintes, é no mundo interno. Se nós somos fraternos e prezamos realmente a união de todos os seres nos nossos corações. E mais uma frase aqui do mestre Serapis, da fraternidade egípcia, o braço egípcio da grande fraternidade branca, que nos diz: que a bênção de Deus esteja convosco. E em vossas negras horas de desespero, pensai em mim, irmão meu, e estarei convosco. Isso, ouvintes, caberia. É uma frase que cabe no discurso de qualquer religião, ouvintes. Mas a religião, ela é o aspecto popular daquilo que nós tratamos aqui, que é o ocultismo, que é o esoterismo. Pois, caros ouvintes, quando nós fechamos os nossos olhos e nós pensamos em alguém ou em alguma coisa, nós estamos em contato com esta coisa. Então nós temos que usar isso ao nosso favor, porque aquilo que o homem pensa, caros ouvintes, é aquilo que o homem é. Então nós temos que ter guardado, caros ouvintes, no fundo da nossa mente, bons pensamentos e boas imagens, e voltar a esses pensamentos e a essas imagens quando nós estamos em momentos ociosos, quando nós não estamos trabalhando, quando nós não estamos fazendo os nossos deveres. Nós devemos retornar às boas ideias, aos bons pensamentos e, inclusive, à imagem dos próprios mestres. Então, por isso, o mestre diz: pensai em mim, irmão meu, e estarei convosco. Assim como o Cristo disse que quando dois ou três se reunissem em seu nome, ali o Cristo estaria presente. E isso, caros ouvintes, é uma verdade oculta, porque no mundo espiritual, mencionar um nome, pensar na face, na efígie, na característica de uma pessoa, na sua imagem, é estar, caros ouvintes, com essa pessoa. O nome, a vibração, a imagem, elas têm poder, caros ouvintes. Pois no plano astral, no plano mental e no plano espiritual, você acha uma pessoa não através de um endereço, não através de um mapa, caros ouvintes, aonde nós fazemos como nós fazemos hoje com os nossos computadores, ligamos a internet aqui, entramos no Google Maps, damos um endereço e ele nos mostra aonde no Brasil ou em qualquer país está aquele endereço. Nos planos espirituais, ouvintes, é necessário vibrar a frequência de um indivíduo, de uma pessoa. E quando você vibra, caros ouvintes, se você tem realmente o registro, se você realmente conhece o nome, se você conhece a face, o rosto, de um santo, de um mestre ou de qualquer pessoa, caros ouvintes, se você pensa intensamente, o seu corpo astral, o seu corpo mental, nossos corpos espirituais se deslocam até aquela pessoa. Então, os mestres obviamente têm um extremo cuidado em divulgar os seus nomes reais, seus nomes mágicos, pois esses nomes que nós usamos aqui, ouvintes, com certeza, e se vocês não sabem disso, me desculpem tirar um pouco da ilusão de vocês, mas Kutumi, Moria, Serapis não são os nomes mágicos, os nomes verdadeiros desses mestres. Esses nomes são nomes, são alcunhas, são nomes usados realmente para a divulgação pública, pois aquele que conhece verdadeiramente o nome de um mestre pode estar com ele no momento que ele quiser, se ele tiver, obviamente, a clareza mental, a clareza espiritual para entrar em contato com eles. Então nós temos que nos beneficiar, ouvintes, aqueles que têm realmente contato. Por isso que é importante ler esse material, caros ouvintes, pois o texto do mestre não tem naturalmente o seu nome, não tem o seu rosto, mas tem a frequência do seu pensamento. E muitas pessoas que estudam a música ou que estudam a literatura, leem muito um determinado autor, percebem que nós começamos a nos ligar nos planos espirituais aqueles autores, aqueles pensadores. E o mestre Serapis nos diz aqui mais uma curta frase que vai estar de acordo com o que nós estamos expondo. Eu vos acompanhei, irmão meu, por todo o dia de ontem. Minha simpatia esteve sempre convosco. Os mestres, caros ouvintes, são principalmente mestres da simpatia. Como todo bom espiritualista, como todo bom esoterista, eles sabem, conhecem profundamente essa lei da atração e da repulsão, que obviamente tem o seu fundamento nos preceitos herméticos, a lei da polaridade, a lei do ritmo, que nos sintoniza com as pessoas, com seus polos positivos e negativos. Então essa é uma lei oculta, caros ouvintes, que nós devemos saber usar ao nosso favor, ou seja, ter sempre reservado, guardado na nossa mente bons pensamentos, boas imagens. Se vocês conhecem alguma representação artística da face do mestre, mesmo que não seja uma fotografia, o que apenas alguns poucos privilegiados possuem, fotos reais dos mestres, mas nós podemos usar essas imagens para colocar ali no fundo da nossa mente e ali voltar nos nossos momentos ociosos a nossa mente para a consciência de um ser santificado, para alguém liberto. E naqueles momentos de meditação, de prece, nós podemos elevar a nossa consciência e lançar, caros ouvintes, devocionalmente para aquele mestre os nossos sentimentos de amor, de afeto, por que não dizer, e agradecer a esse mestre pelo serviço que ele faz ao mundo, pois diariamente os mestres vibram para o mundo e através desse amor que nós lançamos, nós começamos a despertar em nós mesmos, ouvintes, esse amor que nós tanto desejamos, que nós lançamos ao mestre para que ele distribua e multiplique para todo mundo. E devemos saber, caros ouvintes, principalmente, que no fundo das nossas mentes só cabe um único pensamento. E nós temos que escolher muito bem, ouvintes, qual é este pensamento de fundo. E ali, caros ouvintes, nós devemos decidir o que nós vamos colocar. O que é a coisa mais importante das nossas vidas? E eu não posso, obviamente, falar por vocês, mas no fundo da minha mente, ouvintes, está o pensamento de que sou um ser espiritual e estou aqui para evoluir, e que preciso aproveitar todas as oportunidades para desenvolver as minhas habilidades, as minhas características, ser útil ao semelhante e principalmente um ser dedicado à expansão da luz da espiritualidade nesse mundo. E vocês, ouvintes, têm que escolher para vocês o que é a coisa mais importante na vida de vocês ao longo de toda a sua vida, porque esse pensamento é que leva, ouvintes, a pessoa para a frente em qualquer sentido da sua vida. Mas, ouvintes, está terminando aqui o primeiro bloco do programa de hoje, que está indo muito rápido. Como sempre, tudo que é bom passa rápido, porque é o tempo psicológico. Nós vamos fazer aqui a nossa tradicional pausa. Vocês ficarão agora com aquele convite da Loja Esotérica Virtual, convidando você, ouvinte, para se tornar hoje mesmo um associado desse trabalho com uma pequena contribuição. Você nos ajuda a manter aqui a estrutura material para que esse programa vá ao ar. Porque espiritualmente nós já estamos plenos, caros ouvintes, muito bem servidos pela energia, pela filosofia dos mestres que nós propagamos aqui com muita satisfação. Até daqui a pouquinho, caros ouvintes, voltaremos na sequência com o segundo bloco do programa Lux Esotérica de hoje. Até já! Sim, amigos ouvintes, retornamos ao vivo com agora o segundo bloco do programa Lux Esotérica de hoje, estudando com vocês as frases, os excertos, as meditações das cartas dos mestres de sabedoria, que foi editado no Brasil pela Editora Teosófica, e também algumas dessas frases, a maioria delas está à disposição de vocês lá na página inicial da Lever. Muito obrigado pela audiência daqueles que estão me acompanhando ao vivo e também você que está me ouvindo a qualquer momento do dia ou da noite na sessão de áudio da Loja Esotérica Virtual e também tempos depois aí nas gravações, nos discos que serão distribuídos com esse programa. Sejam todos bem-vindos e vamos dar continuidade aos nossos estudos, pois estamos falando com vocês da virtude da simpatia, que foi pensada em algumas das comunicações dos mestres. Então vamos a mais uma frase aqui do mestre Kutumi, que nos diz o seguinte: mesmo a simples presença entre vós de um indivíduo simpático e bem intencionado pode magneticamente ajudar-vos. Isso também, ouvintes, é do conhecimento público, do conhecimento popular, pois aquilo que o mestre colocou aqui em termos esotéricos, ou seja, a presença de um indivíduo simpático e bem intencionado que pode nos ajudar magneticamente, todos nós sabemos que quando nós estamos num grupo, na nossa família, na nossa escola, no nosso trabalho, quando há pessoas positivas, simpáticas, bem intencionadas, a coisa parece que vai mais tranquilo, parece deslizar com tranquilidade, as coisas realmente andam para frente. E o oposto também acontece. Quando existe alguém ali acabrunhado, quando existe alguém carrancudo, alguém, uma pessoa ali que está realmente fechando a cara, que não está simpática, ou seja, ela não está ressoando, não está vibrando de acordo com aquela coletividade, aí a coisa realmente empaca. Ou seja, parece que tudo fica mais difícil, o tempo não passa, o jogo não passa, o dia não acaba, no escritório, em casa, em todo lugar as coisas ficam difíceis. Porque o ser humano, no final das contas, ouvintes, ele é um conjunto de vibrações. E, obviamente, que o ser humano, ele depende das vibrações, não só as nossas, mas também das outras pessoas para poder existir no mundo. Ninguém existe no mundo sozinho. O ser humano só pode sê-lo através do contato, através do convívio, através do relacionamento. E quando as pessoas, obviamente, são simpáticas, magneticamente positivas, elas se auxiliam. E o ser humano também, ouvintes, ele é um grande fenômeno de comunicação. Quando nós encontramos um outro ser humano, se inicia automaticamente, sem o nosso consentimento, de uma forma totalmente inconsciente, começa uma troca de energias, começa uma comunicação. E outro dia eu dei a palestra lá na Sociedade Teosófica sobre o Dharma Digital e eu coloquei uma coisa em tom de brincadeira, mas que é realmente uma das coisas mais profundas do esoterismo e da nossa vida prática, caros ouvintes. Porque eu disse lá, e vou repetir aqui, que os chakras se conversam, caros ouvintes. Quando você está próximo, diante de uma pessoa, os chakras começam a trocar as suas energias e nós sentimos automaticamente a frequência da outra pessoa. É por isso que algumas pessoas nos parecem mais interessantes, mais agradáveis, mais simpáticas, e outras nós temos uma dificuldade, nós temos uma reação adversa, nós sentimos uma antipatia, ou seja, e do outro lado, aquelas que nós gostamos, nós sentimos uma simpatia. Antipatia e simpatia, os dois lados da mesma moeda, caros ouvintes. Porque as nossas energias se comunicam sem dizer uma única palavra, nós estamos já em permanente comunicação e com a outra pessoa. E as nossas queridas mulheres, as queridas ouvintes do meu programa, que a cultura popular diz que as mulheres têm a famosa intuição feminina, na verdade, queridas ouvintes, o que vocês têm é um corpo astral que funciona muito mais intensamente do que o dos homens. As mulheres, queridos ouvintes, no astral, elas são as verdadeiras donas, elas são as chefonas do astral, pois o corpo astral das mulheres, ele é ativo. Aquilo que falta um pouco para as mulheres aqui no plano físico, que é aquela virilidade masculina, aquela força física, pois o ser humano masculino, ele é mais forte no físico, mas no astral ele tem, obviamente, uma certa negatividade, ele é mais insensível, digamos assim, e as mulheres têm uma sensibilidade muito maior. É por isso que as mulheres chegam num ambiente, elas já fazem automaticamente uma leitura rápida se aquele ambiente é positivo, se ele é negativo, e no caso da espiritualidade, elas também sofrem muito, porque eu já tive a oportunidade de dar conferências em muitos lugares, e eu vejo que muitas vezes vem pela primeira vez amigas, até ouvintes e outras mulheres que vêm nos assistir e tem lá no meio da palestra um acesso de tosse, né, que elas mal conseguem segurar, ou parece que o coração vai sair pela boca delas. O que, que está acontecendo ali, ouvintes, é uma reação da energia da pessoa com a energia do ambiente, porque muitas vezes a pessoa está, obviamente, acostumada só a ficar em casa, lendo ali o seu livro de esoterismo, lendo a sua Bíblia, ouvindo aqui o meu programa pelo rádio, mas aí quando vai numa palestra pública, quando vai numa reunião teosófica, vai num espaço esotérico qualquer, assistir uma palestra, aí o que ela encontra? Outras pessoas, outras energias, uma energia acumulada do ambiente, né, que obviamente é muito forte. Eu me lembro, por exemplo, de ter sentido uma energia realmente muito forte, no caso até desagradável, quando eu estive na cidade de Mariana, em Minas Gerais, uma cidade que no passado colonial do Brasil havia ali uma disputa entre as famílias, quem que ajudava a erguer mais igrejas, e as igrejas lá, as antigas, têm até túmulos onde foram sepultadas pessoas dessas famílias que ajudaram a erguer essas igrejas, e muitas delas ainda estão abertas à visitação pública ou são até templos ainda ativos. E ali, ouvindo, se você sente, todos aqui que estão me ouvindo com certeza já tiveram essa experiência de você sentir a pressão de décadas e décadas, no caso daquelas igrejas até de séculos, de pessoas que estiveram ali, muitas vezes sem estar bem direcionadas dentro daquele aspecto devocional, e estavam ali desaguando as suas tristezas, as suas mágoas, pedindo a Deus para que lhes auxiliasse no seu desespero, em problemas de saúde, em todo tipo de situação, e todas aquelas vibrações ficaram ali impregnadas nas paredes daquele templo, e uma pessoa mais sensível, quando entra ali, parece que tem uma tonelada de alguma coisa em cima de você, quando na verdade realmente é a vibração do local. E todos esses fenômenos, ouvintes, são obviamente fenômenos de simpatia, né? Que todos nós estamos sujeitos. E aquela pessoa que tosse muito ali na palestra, o que está acontecendo? O elemental do corpo físico da pessoa, que não está acostumado com esses ambientes espiritualistas, ele começa a reagir. Essa tosse, obviamente, que é uma tosse chamada psicogênica, ou seja, ela não é motivada porque a pessoa está gripada ou está com uma irritação na garganta, mas é o inconsciente da pessoa, ali o guardião, né, esotérico do corpo físico da pessoa, que é o elemental etérico, ele começa a querer dar um jeito de pôr a pessoa para fora daquela palestra, porque ele sabe que aquela pessoa está ouvindo ali uma informação que está num nível vibratório muito diferente, muito alto, e a pessoa obviamente vai mudar o seu pensamento. E tudo que o nosso elemental, caros ouvintes, não quer é que nós mudemos o nosso pensamento. O nosso elemental gostaria que nós entrássemos numa inércia total. Esse elemental físico, caros ouvintes, que é obviamente a natureza mais básica, fundamental do nosso corpo, é aquele elemental que, quando nós dizemos para ele, antes de deitar, eu quero acordar amanhã às 5 para 7 da manhã, se vocês fizerem um pensamento bem intenso, quando for antes das 7 horas, o elemental, ele tem lá o relógio biológico dele, ele te acorda como você programou. Então, esse elemental, nós devemos saber que ele está lá, ouvintes, e nós não devemos fazer o que ele quer. Ele, caros ouvintes, é que precisa ser o nosso servo, nós é que temos que mandar nele, é ele que fica toda hora pedindo cafezinho, pedindo água, pedindo comida. Tem pessoas que se entregam ali aos desejos do elemental, e obviamente, se isso acontecesse, nós fizéssemos exclusivamente o que o elemental quer, nós seríamos piores do que os próprios animais, porque o ser humano, ele é um anjo, né, que está montado sobre um animal, que é esse nosso corpo físico. E o que liga o anjo, que é o nosso ser puramente espiritual, com o nosso corpo, que pertence à evolução biológica desse planeta, pois todos os seres aqui têm uma evolução comum. Nós vemos hoje em dia pela genética como que os DNAs das plantas, dos animais, eles são muito parecidos. E o que liga tudo isso, caros ouvintes, é a mente, é a consciência. Então, o verdadeiro campo de batalha é na nossa mente. É ali que nós devemos nos fortalecer para dominar essa situação e não permitir que o animal em nós prevaleça, mas sim que o anjo que está dentro de nós, esse sim, prevaleça. Mas vamos continuar aqui o nosso estudo de hoje, ouvintes. Mais uma frase aqui do mestre Kutumi, que nos diz o seguinte: Aqueles a quem a mais comunicam-se convosco objetivamente durante o sono, o mestre pergunta, vossos espíritos em horas de perigo ou de intensa simpatia, vibrando na mesma corrente de pensamento, que em tais casos cria uma espécie de fio telegráfico espiritual entre vossos dois corpos, podem encontrar-se e mutuamente impressionar vossas memórias. O mestre realmente entra aqui, caros ouvintes, em um dos fenômenos que, obviamente, cada um de nós tem a sua prova para isso que é uma verdade, ouvintes. Há pessoas com as quais nós temos... Aqui, obviamente, estava na época do telégrafo ainda, quando o mestre escreveu isso. Nós temos uma ligação, um fio telegráfico, nós temos uma ligação direta com algumas pessoas. Naturalmente que a ligação mais natural que existe entre as pessoas é o laço que existe entre pais e filhos, e principalmente entre a mãe e os seus filhos. E por que isso? Porque o corpo astral e algo do corpo mental da criança, ele é criado a partir da matéria do corpo astral, do corpo mental da mãe. Então, obviamente, se a mãe é quem doa, se ela emana parte do seu corpo astral para que a criança crie o seu corpo astral, o seu corpo mental, e sem falar, obviamente, do físico, que é óbvio que a criança cria o seu corpo físico a partir do corpo da mãe, que nutre o desenvolvimento do feto, e depois a criança continua se alimentando do corpo da mãe através da amamentação. Então existe um link, um rapport muito forte entre a mãe e o seu filho. Então não é incomum que as mães sintam as comunicações astrais dos seus filhos quando eles estão em dificuldade, quando eles estão enfrentando algum problema ou quando eles estão passando por uma emoção muito forte. E as mães, obviamente, estão permanentemente ligadas com seus filhos. Os pais, obviamente, os homens, né? Os pais também têm uma ligação muito forte, mas é mais pelo convívio, mais, obviamente, pela ligação afetiva e pelo contato muito constante que tem com as crianças. E obviamente que nós, ouvintes, temos também com algumas pessoas ligações extremamente poderosas de simpatia. E no ocultismo, ouvintes, há duas coisas clássicas que são sempre mencionadas que ligam as pessoas umas às outras. E a força, caros ouvintes, que liga principalmente as pessoas é aquela energia do amor e, obviamente, o oposto, a energia do ódio. Quando você ama intensamente uma pessoa, você se liga psiquicamente a ela. E, obviamente, quando você, infelizmente, nós temos que dizer isso, quando você odeia, quando você repele uma pessoa, caros ouvintes, com muita intensidade, também você se liga profundamente com aquela pessoa. Por isso, caros ouvintes, que os mestres indistintamente ensinam que o ódio, caros ouvintes, as coisas negativas jamais podem terminar, por coisas negativas ou pelo ódio, pela violência. É apenas o amor, caros ouvintes, que termina com essas relações nefastas que muitas vezes nós imaginamos que brigando com a pessoa, que batendo numa pessoa, que condenando a pessoa à forca, à pena de morte, que nós vamos nos livrar da pessoa. Isso, ouvintes, é a maior ignorância de todas na espiritualidade. Porque a lei, caros ouvintes, que é o único dogma verdadeiro do esoterista, dogma no sentido mais profundo do termo, porque dogma não é uma verdade que se impõe, mas que é uma verdade profunda. O grande dogma do esoterismo, ouvintes, é a unidade da vida. Todos os seres estão unidos indistintamente no plano espiritual. Então nós não podemos pôr ninguém para fora da nossa vida, do nosso círculo, do universo, ouvintes. Isto não existe. Se existe alguma coisa que nos prejudica com relação a outra pessoa, nós temos que resolver isso de uma maneira harmônica, de uma maneira fraternal, de uma maneira amorosa. Se nós não conseguimos resolver assim, é porque nós não nos compreendemos, nós não compreendemos essa outra pessoa, e o karma, caros ouvintes, tem que dar uma solução para isso. Se você mata uma pessoa, automaticamente você colocou essa pessoa na sua lista de amigos, de filhos, de parentes na sua encarnação posterior. Aquilo que você menos queria, pondo aquela pessoa para fora da sua vida, é o que vai acontecer na vida seguinte. Por isso, ouvintes, que obviamente o Mestre Jesus ensinou com tanta sabedoria. Quando nós formos orar, quando nós formos rezar, quando nós formos meditar, rezemos, caros ouvintes, pelos nossos inimigos. Rezemos por aquelas pessoas que nós não gostamos. Que, obviamente, porque nós não entendemos ainda aquela pessoa, então nós não gostamos. Nós temos que mandar coisas, caros ouvintes, que harmonizem o indivíduo. Não adianta antagonizar. Não adianta fazer pensamentos negativos. E o Mestre, obviamente, Jesus explicou isso com melhores palavras do que essas que eu estou colocando para vocês. Disse ele: não façamos como os fariseus, que oram apenas pelos seus parentes, pelos seus amigos, mas vamos orar, caros ouvintes, mandar as boas vibrações justamente para aquelas pessoas que são antagônicas a nós. E essas duas forças, caros ouvintes, são aquelas que obviamente têm maior poder de unir as pessoas por laços de simpatia. E o Mestre Kutumi ainda vai mais fundo aqui e diz o seguinte: a vontade forte cria e a simpatia atrai mesmo os adeptos, ou seja, os mestres, cujas leis são antagônicas à sua inclusão com os não iniciados. E aí, ouvintes, está exatamente mais uma vez a repetição de um tema que nós sempre estamos retornando aqui no nosso programa, de que são os discípulos que escolhem os mestres. Somos nós, ouvintes, aqueles que são aspirantes, que vamos um dia selecionar pelas características, pelo histórico, pela biografia. Nós é que vamos selecionar um dos mestres e nós é que vamos nos aproximar deles. Porque se o que o mestre colocou aqui, as leis que obviamente regem a vida oculta dos mestres, os impedem a priori de se aproximar de qualquer pessoa e transformar uma pessoa em seus discípulos. E é por isso que aquela famosa frase, caros ouvintes, diz o seguinte: quando o discípulo está pronto, o mestre aparece. Não é o contrário, não é quando o mestre está pronto que ele vai atrás do discípulo, ouvintes. Então, cabe a nós, ouvintes, nos aproximar dos mestres e, como nós temos dito em algum lugar da literatura esotérica, que eu não me recordo agora, está lá estabelecido. Para cada passo que o discípulo dá na direção do mestre, o mestre é obrigado a dar 2 passos na direção do discípulo. Então, aqueles de nós que já conhecem a filosofia desses grandes mestres, e todos nós aqui no Ocidente, ouvintes, somos abençoados porque nós já nascemos numa tradição de um dos maiores e mais puros mestres da grande fraternidade, que foi o Mestre Jesus. Se nós temos uma grande devoção pelos ensinamentos, pela biografia, pela vida desse mestre, ouvintes, nós podemos começar por aí, se aproximando desse que é o Shohan, que é o responsável pelas religiões devocionais de todo o mundo nesse instante. O Mestre Jesus, que naquela vida, como Jesus estava alcançando a sua 4ª grande iniciação, pouco tempo depois ele se encarnou como Apolônio de Tiana. E ali, ouvintes, ele se transformou em um adepto, em um mestre, e infelizmente a história tentou apagar a história, ou os detentores da pena que registra a história tentou apagar da memória da humanidade os feitos de Apolônio da cidade de Tiana, pois ele foi a reencarnação do Mestre Jesus e ele fazia todos, caros ouvintes, e os mesmos milagres que cerca de 100 anos antes Jesus fazia. Curava, tinha o poder da ubiquidade, ele aparecia para as pessoas, né, em 2 locais ou mais ao mesmo tempo, tinha o poder de exorcizar, como eu disse, de curar, fazia exortações, ouvintes, à espiritualidade e, principalmente, caros ouvintes, foi um grande sábio, que muitas das passagens da vida de Apolônio são quase que idênticas, similares à do Mestre Jesus. Se diz dele que ele em um momento andou sobre as águas, assim como a Bíblia registra que Jesus tinha feito junto aos seus discípulos. Mas depois, caros ouvintes, dessa existência como Apolônio de Tiana, o Mestre Jesus se encarnou mais algumas vezes e hoje, ouvintes, ele se encontra encarnado lá na Terra Santa, ali nas montanhas da região do Líbano. O mestre está lá, obviamente que ele não pode atender aos clamores de tantos e tantos milhões de cristãos ao redor do mundo que clamam o seu nome, mas ele tem uma regência planetária, pois todas as religiões devocionais, e não só o cristianismo, ouvintes, toda energia devocional que é gerada nas religiões do mundo, hoje é administrada pelo Mestre Jesus, que habita ali, por incrível que pareça, numa comunidade muçulmana conhecida como os Drusos, ali na região da norte da Terra Santa, naquela região montanhosa. E os Drusos, caros ouvintes, eles têm uma característica excepcional. Parece que é, tirando obviamente a Índia, onde as pessoas são muito esclarecidas a esse respeito, os Drusos são uma comunidade onde há o maior número de crianças que nascem com reminiscências, com lembranças das suas vidas passadas, provavelmente porque são almas muito evoluídas, e não raro essas crianças nascem, sabem até o nome de pessoas com as quais elas conviveram, elas reconhecem casas, reconhecem os ambientes. É um local realmente muito sagrado, e é de lá, caros ouvintes, que o Mestre Jesus rege os desígnios das religiões devocionais. E ele, obviamente, como todos os mestres que estão diante de nós no plano espiritual, estão aguardando que nós nos elevemos nas nossas qualidades, que nós nos aperfeiçoemos nos nossos atributos, desenvolvamos as nossas virtudes e nos ergamos, ouvintes, até onde eles estão, justamente pelos laços de simpatia que nós tratamos, que nós estudamos nesse programa de hoje. É isso, caros ouvintes, que nós desejamos a todos vocês, uma espiritualidade cada vez mais ativa. E o nosso programa está chegando ao fim no dia de hoje, ouvintes, pela premência do tempo, mas com certeza estaremos ao vivo aqui com vocês amanhã, continuando nossos estudos aqui sobre este atributo da simpatia dentro dos comentários das meditações das cartas dos mestres. Mas convido a vocês, ouvintes, vamos fazer a nossa última vibração, encerrando esse maravilhoso trabalho de hoje. Vamos, ouvintes, fechar os nossos olhos e, uma vez mais, fixar a nossa atenção no ponto dos nossos corações. Vamos, ouvintes, visualizar ali dentro o brilho da nossa chispa divina, a joia inefável que repousa sobre o lótus do nosso coração. Vamos, caros ouvintes, fazer essa luz brilhar. Vamos visualizá-la se expandindo, preenchendo todo o nosso corpo e além dele, iluminando o nosso caminho evolutivo. E vamos procurar, nesse instante solene, ouvintes, compreender, internalizar e realizar o sentido das palavras do mantra do ser interno que nos dizem o seguinte: mais radiante do que o sol, mais puro que a neve e mais sutil que o éter, é o ser que habita os nossos corações. Este ser sou eu. Este ser somos nós. Unidos a toda a vida manifestada no universo. Paz, paz, paz a todos os seres. Namastê, Om Shanti, queridos ouvintes, amém. Que a força, caros ouvintes, que vem, obviamente, do alto, que vem de Deus, que passa pelo coração do grande instrutor, do Mestre, o Cristo, que vem até o meu coração, se distribua para todos vocês, para todo mundo, caros ouvintes, nesta grande unidade que nós fazemos. Que essas cruzes que eu fiz no ar, nesse exato momento, que obviamente vocês não viram, porque isso aqui é rádio, né? Não é televisão, mas que simbolizam, caros ouvintes, o poder da força que emana da consciência, da mente de Deus, se expanda pelo universo, desperte cada vez mais os vossos corações, encandeça cada vez mais as vossas mentes rumo, caros ouvintes, a uma vida mais sábia, a uma vida mais desperta. Esperamos estar com vocês nas próximas ocasiões e terminamos aqui o programa desejando do fundo do coração a todos vocês um ótimo descanso, um ótimo final de noite. Fiquem agora com a programação musical interativa aqui da Esotérica FM. Esperamos estar com vocês com muita alegria, com muita disposição, muito entusiasmo nos nossos próximos programas. Nos despedimos, finalmente, ouvintes, com um forte, um fraternal, um caloroso abraço, ouvintes. Até a próxima edição do programa Lux Esotérica.